07:30 no solo, agora os 00, vive via Charlie, após prossiga via Índia, portão 01. Ok, para portão 01, voo no 07. Voo 989. Escuta, voo 989. Ativo 1 no 8, sinal 612. Tenta novamente. Vou tentar. Vou 1 no 889, na escuta ainda. Na escuta. Sim, senhor. Tem a autorização 36 pro Galeão? É, isso aí mesmo, eu pedi 4 vezes, né? Eu tenho guarda de coordenação e para a cópia, é, a frequência é 18.3, 118.3, ok? 18.3, aguardo ela. Trip 5595, informo que agora está chovendo chuva leve sobre o aeródromo. Cliente, 5595. No 89 na escuta. Na escuta. Sua ponta pra cópia, Galeão 36. Pronto. Visual Salvador Galeão, nível 360, aerovia para 014. Toquim após Upper Alpha 317. Decolada 28, primeira curva é a esquerda, perfil Gole Eval Crate. Gole Eval Crate. 5445 é o transponder e o controle em 1.9.8. Zero para o Galeão, por Zulu 14, Toquinho, Alfa 317. Escola 28, curva esquerda, Goller, Val, Craft, Transponder 54, 45, controle 198. Boa, não, 8, 8, 9. Correto, 03, portão 50 para o pushback acionar. Salvador, boa noite. Passagem do papel F, informação limpa. 3804. Alívio LS para o 5595. Relativo, 5595, reporte visual ou estabilizado? Chamar visual estabilizado, 5595. Salvador, muito boa noite. Papatangu, Escoteu Eco, informação Lima. Escoteu Eco, qual. Confirme primeiro o pátio que se encontra e a pista em uso? Confirmo. Pátio de carga e tem uso a 28. Sim, está no pátio 3 então, pista 28 para o Guarulhos. Aguarde a informação. Ah, escuta, está ciente da informação Lima. Nível. Confirme o nível? 380. 38, gente. Torre, boa noite, o Trip 5595. Trip 5595, tem aproximação, tráfego ainda não avistado. Ajusta no 0, no 3. V3, 5595. Torre Salvador, Azul Alfa, Azul Eco. Azul Alfa Zulu Eco, prossiga. Torre Salvador, Azul Alfa Zulu Eco, solicita reboque do Finger 2 para o pátio 3. Centro Azul, está autorizado agilizando o reboque do pátio do portão 2 até o pátio 3. Ok, Zulu é o seguinte. Com a cabeceira Trip 5595. Estado, autorizado pouso 28, vento de 190 graus com 15 nós. Trip. Primeiro vento, por gentileza, para o Trip. 190 graus com 14 nós. Obrigado. Start up and push back, report for taxi, Kono 077. Roger, start up, push approve, call you for taxi, Kono 077. Salvador. Isso até o Eco, tem alguma previsão para a nossa autorização? Agora em contato com o Centro Recife. Só mais um minuto para o seu copy. Tá ciente. Autoriza acionamento de outros motores? A gente está sem fonte. Sim, então estou ciente do acionamento. Então, tá na escuta da extraterrestre, da autorização. Trip 5-5-1-5, no solo 1-2, prossiga o táxi via Charlie, livere via Charlie após Juliette e prossiga até a remota. Charlie, Juliette, o Trip 5-5-1-5 até a remota. Torre Salvador, boa noite do Gol, 1-0-7-4, centro de informação alfa para a cópia Guarulhos. Gente, a número 2 para a cópia, será coordenado o Gol 1-0-7-4. Mais curta, 1-0-7-4. Fica até o Eco na escuta. Na escuta, poderia só deixar a gente acionar um dos motores? Já deixando em 30 segundos? Afirmativo, afirmativo. Então chama pronto para a cópia. Chamará pronto, obrigado. Azul, o azul alfa do Eco na escuta? Prossiga, azul Eco na escuta. Mantenha-se da Juliette, ok? Mantenha a posição no agora e aguarde para prosseguir com o reboque. Ok, azul Eco, o seguinte. O Trip, mantém a escuta dessa? Afirmativo, mantendo minha escuta, pode prosseguir via Juliette até a remota. Observe a aeronave, então o cônjuge está no portão 11 iniciando o push, ok? Gente, mantém a escuta. Mantém a posição Juliette, confirma? Pode prosseguir, só atente para o cônjuge que está iniciando o push no portão 1-1. Gente, vai manter então até o baixo até a remota. Atentando para o boy. Salvador, isso que é o Eco para a cópia. Against um controle, ok? Mudança de pista e aguardo para a nova cópia. Na escuta. Correu para 3305 para o pushback somente 06. E a posição aguarde. Confirma para o 3305. E a posição e aguarde 3305. Aguardando 3305. Torre Salvador, azul alfa azul Eco. Torre 05, me escuta. Afirmativo, senhor. Uma mudança de pista, ok? O vento, estou com o vento agora de 1,80 graus com 13 nós. E a pista usa agora será 1,0. E essa subida será Puca, Pucaracaju, primeira curva à esquerda. Decola da 1,0, Pucaracaju, dan 3305. Está autorizado o pushback funcionamento? 06? Eu tenho uma aeronave da Umbang da Conda, ok? Que já vai passar sua retaguarda, após o senhor vai prosseguir. Ok? Mantendo a minha escuta e aguarde. Guardando 3305. A nova saída do Gol 889, senhor? Afirmativo, Gol 89, Salvador está operando pista VC 1-0. Zulu 14, da Elbrez. Da Elbrez, ok. Primeira curva à direita, confirmando. Positivo, primeira curva à direita, da Elbrez. Torre Salvador, Azul Alfa, Azul Eco, tem autorização para continuar o reboque? Afirmativo, agilizando, tá autorizado. Ok, Zuleco, seguinte, agilizando ao máximo. Tower 077, request taxi. Blue 077, runway use, new runway use, runway 10, okay. And Pucca departure, depart transition, turning left turn after departure. Roger, Federer 077, copy, it's runway 10 in use. Pucca departure, Zipar transition, left turn out after departure. Primeiro, Pucca departure, Zipar transition, conduzir o 77, squawk 5440, after takeoff, runway 10, left turn. Roger, copy that one, Pucca departure, Zipar transition, after departure, runway left turn out, working 5440. Approve taxi Juliet, full short runway 10, Kono 077. Okay, taxi Juliet holding short runway 10, Kono 077. Whiskey Hotel Echo na escuta. Número 5, após passar do banheiro da guarda, correr de bicholo para iniciar o seu push, ok? Sim. Reportará para o push back, reportará para o carro, 3305. Após, aguarde a passagem do aeronave da, o Boeing da Condor. Sim. O Condor 076 está fazendo a reprogramação. Você pode liberar o companheiro do táxi? Sim, muito grato, Mundo, muito grato. 305 está autorizado, ok? O seu pushback e acionamento, chame para o táxi. Reportará para o táxi, 3305. Salvador, isso é o teu eco. Escuta. Pronto. Cuidado, Salvador Guarulhos, o nível 380, via pelo 58, decolada 10. Subida agora, transição Gonza, o código 5446, frequência do controle 119.8. 9010, could you inform please if the runway all taxi is available? Can you repeat, sir? Yeah, runway 10, is the full length available for landing? You check it with tower now. Say again, please? We'll check it with tower now. Okay, thank you. Full length, runway 10, 19010. Okay, roger for 19010. Salvador. Papa Tango Escuta o Eco, parte 3 para o táxi. 07 a bordo, 3:50, alterna Campinas. Do táxi, reporte no ponto de espera da Via Juliette, reporte no ponto de espera da 2-1-0, o Isco até o Eco, atento para a aeronave, está no reboque da Azul. Tem outra visão com a aeronave da Azul no reboque, Azul autorizado Via Juliette, reporta ponto de espera da 1-0, o Isco até o Eco. Confirmo de dados, por favor, confirme o PB e autonomia. Connor 077, request taxi now. Standing by, Condor. Eu só confirmando o POB e a autonomia. Connor 077, request taxi now. 077, stand by, maintain position and expect. Roger, standing by, Connor 077. Rio Gol 1074, já teria nossa autorização, brasileiro? Negativo, negativo. Estou conhecendo com você por Recife, ok? Mas em 2 minutos eu pago sua cota. Ok, então, na escuta, obrigado. Salvador, Utana 3305, acionado com 54 POB, autonomia de 3 horas e 40, alternando Natal para o. POB 13:40 Recife? 54 POB 13:40 Natal. 13:40 54 Natal, então 3305. Está autorizado o táxi, ok? Observe a aeronave pequeno porte que vai ingressar via Juliette, está na saída do pátio 3. Após prossiga com o número 2 até o ponto de espera da 10, TAM 3305. Após o tráfego na sua frente, ponto de espera. Irei reportar no ponto de espera da carteira 10-3305. Módulo 007 da Pilot Taxi vai a number 3 to take off. Ok, o condo 077 vai a Juliet and report road short runway 10. Condo 077 number 3, taxiing via Juliet holding short runway 10 and cardio fully ready. Salvador, o Alfa Zulu Eco finalizando o reboque, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Alfa Zulu Eco. Salvador, isso é o Eco. Vou te esperar dar um. Repórter, espera, o Isco até o Eco. Pode prosseguir o táxi, o Isco até o Eco, mas na frente tem o ponto de espera da 10, ok? É o número 1. Afirmo, com o número 1, prossegue e reporta no ponto de espera o Isco até o Eco. Boa noite, T3178, informação Alfa, nível 310, Marcelo. Combinado, TAM 3178, número 2 para cópia. 1074, tá pronto, cópia? Confirma chamar o 076, o 074? Afirmativo, tá pronto, cópia? Pronto, a cópia, 074. Portugal, Salvador, Guarulhos, 400, aerovia Peri 58. Decola da 10, curva direita, subida Gole, transição Gonza, código 5447, a frequência é 119.3, expansão, 198 do controle. Autorizado 400 para Guarulhos, via Peri 58, decola da 10 com curva direita, saída Gole, Gonza, transporte 5447, controle 119.8, é o Gol 1074. Correto, chamando para pushback e acionamento. Seu portão, qual que tem o portão? O portão 01, ó, chamar para o push e acionamento. Isso sim, portão 01, sim, pronto. O ponto de espera, tá ok? O risco até, me fala que o senhor passou o ponto de espera da 10, ok? Mantenha a posição e aguarde. Tem uma nave na aproximação. Salvador Tower, good night, Argentina 1910 on the ILS. Argentina 1910, inform the traffic passing road short 1810. The traffic is Bravo Echo 40. Are you conditioned to land runway 10? Yes, yes, we are on runway on inside. Okay, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 12 knots, Argentina 1910. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Please confirm, is all the extension of runway is available? Runway full, complete, runway complete. Roger for Argentina 1910, thank you. Até na escuta. Depois o argentino, ok? Autorizado alinhar e manter a 10. Runway 1910 on the ground at 30. Approve the taxi, the first intersection right, remain frequency and expect correct. Need report Juliet. Taxi Juliet. Again, please, Argentina 1910. On the ground at 30. Approve the taxi, the first intersection right, after continue taxi Alpha and report before Juliet. Right, Alpha and report before Juliet, Argentina 1910.